pode acabar jamais. Najara CDs. Thank you. Na Jara CDs. É nosso sonho de amor realizar. É nosso sonho de amor realizar. É nosso sonho de amor. Jara CDs. Essa chama forte, meu amor, que fechou meu coração. Eu não quero nem saber porquê. Esse amor mais forte que nós dois, deixei tudo pra depois. O importante é amar você. Você foi a paixão que eu sonhei. No entanto, eu te amei. Eu não quero mais sonhar. Você foi a razão da minha vida. Passo o tempo esquecida, sem saber o que fazer. Você foi a paixão que eu sonhei. No entanto, eu te amei. Eu não quero mais sonhar. Você foi a razão da minha vida. Passo o tempo esquecida, sem saber o que fazer. suas carícias loucas. Quando me beija a boca, você me deixa flutuar. Eu quero, me faz mais um pouquinho. Najara CDs. Com fogo desse amor. não sei porquê. Fico toda arrepiada quando me tocas mesmo sem querer. Na Jara CDs. Quando você me olha, amor, fico sem jeito, não sei porquê. Fico toda arrepiada quando me tocas mesmo sem querer. Paixão, você é o meu tesão, amor. Você preenche todos os requisitos. Meu prato perfeito é você. Você é minha paixão, você é o meu tesão, amor. Meu tesão é você, meu tesão é você, amor. Meu tesão é você, amor. Vem para mim, sem teu amor eu não sou nada. Tabajara CDs. Tabajara CDs. Tudo fica mais difícil sem você.